O nosso parque arbóreo foi plantado e bem há muito tempo, só que ninguém mais cuidou dele. Foi plantado sem regras ou fora das regras que hoje exigimos. Nós não podemos plantar uma árvore no meio de um passeio que tem 1 metro de largura ou 1,5 metros. Não podemos. 1,5 metros já é uma largura no limite mínimo dos limites que nós não queremos ter. E se tiver que ter 1,5 metros, não pode ter árvore nenhuma no meio. Deixemos de conversa da treta e de demagogia e vamos fazer as coisas bem, que é como nós fizemos. No dia daquele folclore todo por causa das árvores do tribunal, que tiveram que ir a mais, porque tinham que ir a mais, por questões sanitárias, de segurança das pessoas, com várias reclamações de pessoas que vivem o tribunal muitas vezes, a chamarem a atenção, Sr. Presidente, por escrito, isto um dia vai cair, e vai cair em cima de alguém, e sabem que as pessoas que vivem no tribunal têm uma sensibilidade maior para a justiça. Felizmente fomos nós a pôr abaixo, mas caíram muitos ramos antes de nós pôrmos abaixo as árvores. Felizmente, nunca nenhum caiu no momento errado. É assim. Nesse mesmo dia, eram cerca de 2 da manhã, quando fui eu próprio entregar um relatório escrito e impresso ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal sobre essa matéria. Porque vi disparates demais, vi cenas chocantes, vi um colega nosso que já não vem aqui há meses, que além de ser membro desta Assembleia, deputado do país, a fazer uma figura ridícula. Aliás, com o ex-membro do governo que saiu por má figura, os dois a fazer uma cena ridícula, com um repuxo, e não foi repuxo nenhum, aquilo foi uma ruptura numa conduta da área que acontece às vezes. E lamento imenso que pessoas que deviam estar aqui a trabalhar, que faltam há meses, que são deputados a fazer figuras ridículas, e que foram governantes e que não apreciaram o país, saíram por má figura, e vão para o Facebook tirar uma selfie com o repuxo e escrevendo coisas ridículas. Assim, não se faz a ver. Assim, não se dão bons exemplos a todos nós e devemos dar exemplos bons uns aos outros. Nós vamos continuar a governar com diligência, com cuidado, procurando errar o mínimo e chegar antes que elas caiam. Pedro Rosa, aquilo que o Manuel disse, ela só está lá, ela caiu antes de nós chegarmos. Tive uma sorte. Eu, vocês estão todos bem, no dia em que aconteceu um problema, são estas costas que têm o problema. Expliquei isso, não vou repetir, na reunião com o modelo. A verdade é só esta, é que ela caiu antes de tempo. Tivemos uma sorte, caiu para o lado certo, no momento certo. Porque se caísse para o outro lado, no momento errado, e matasse uma criança que fosse 3 ou 4, eu queria ver o que é que cada um de vocês, que anda sempre a destilar fel por causa disto, o que é que queria dizer do nosso Presidente ser um irresponsável e daí para baixo? Aquela árvore estava cadastrada para ser abatida. E ia ser abatida 4, 5, 6 meses depois. Mas caiu antes de tempo.